pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Abre minha agenda pra tu ver. Eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo que ela rebola gostoso. Já deu pra você? Oi, te liguei, deve tá ocupadinho. Ah, não, tudo bem, deve tá ocupado. Vamos lá, te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você vir? É sentar em outro lugar, é sentar, tá? E quem mandou você ficar? É pra sentar em outro lugar, sente, sente, senta. É sentar em outro lugar, sente, sente, senta. É sentar em outro lugar, sente, senta, vai sentar. É sentar em outro lugar, é sentar, vai sentar. É sentar em outro lugar. Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Abre minha agenda pra tu ver. Eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. É bola gostoso, nada pra você. Oi, te liguei, deve tá ocupado, tá, tá. Tu vem, tu contatinho. Mandou você brincar, ah, vai sentar em outro lugar, vai sentar. Quem mandou você brincar, ah, vai sentar em outro lugar, sente, sente, senta. Vai sentar em outro lugar, sente, sente, vai sentar. Vai sentar em outro lugar, vai sentar, vá, vá. Sentar em outro lugar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar em outro lugar, sente, sente, sente.